Quero cumprimentar o presidente, a mesa diretora, os colegas vereadores e todas as pessoas que estão assistindo pela internet, também aos ouvintes da Rádio Taquara. Semana passada, no meu pronunciamento, eu ainda falava das chuvas que tinham caído, que amenizaram a seca, né? Que voltou a ter água nas vertentes e tal. E na mesma noite, escampou chover aí, no outro dia de manhã, enchente, né? Onde alagou Cidade Três Coroas, Igrejinha, também Taquara, foi bastante atingida, principalmente o bairro Santa Maria, né? O Rio Paranhana encheu bastante. E muitas famílias ali ficaram desabrigadas. E quero aqui parabenizar a ação dos nossos bombeiros, que foram bastante atuantes, socorrendo aquelas famílias atingidas, a Defesa Civil também do município, aos voluntários também que auxiliaram aquelas famílias, que a água subiu assim meio de repente e pegou todos de surpresa. Também quero aqui dar os parabéns para a Secretaria de Assistência Social, que também auxiliou e ainda está auxiliando as famílias que foram atingidas pelas cheias. O bairro mais atingido realmente foi o bairro Santa Maria, que é na nossa cidade. Este ano aí está um ano bem difícil para todos, né? Primeira seca, depois cheias, o Covid também está afetando muito aí. Falando em Covid, eu estava escutando a fala do Osmar Terra, que é deputado, médico, em relação ao Covid, quanto ao aumento dos casos aqui no estado do Rio Grande do Sul. É de praxe já, neste período de inverno no Rio Grande do Sul, as pessoas pegaram resfriado, aumentando os casos de infectados e até morte, em função do frio que se instala no nosso Rio Grande do Sul. Já é um estado de atípico, e ainda com o Covid junto, isso aí tem aumentado. Mas o gráfico mostra que todos os anos, nesse período, o Rio Grande do Sul é bastante afetado com esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, não vem ao caso de nós fechar comércio, fechar empresas, deixar que as pessoas trabalhem para ganhar seu sustento, em função disso aí, que é uma coisa que quase que natural já no nosso estado. Quem tem o seu comércio lá, chega no fim do mês, ele tem luz, ele tem água, ele tem aluguel, ele tem seus impostos, e a economia tem que gerar, né? Então esse negócio de bandeira amarela, bandeira laranja, isso está afetando bastante a todos. Eu acho que o pessoal tem que trabalhar, tem que ter uma melhor flexibilização e olhar com outros olhos, muitas vezes, esse aspecto aí, para que a economia gire. Quero dizer também que estou encaminhando para a Secretaria de Obras algumas reivindicações dos moradores. Uma seria na Travessa Santa Rosa, tem um terreno ali que o mato está tomando conta da rua, a calçada já não existe mais, então estou encaminhando a Secretaria do Meio Ambiente, para que localize o proprietário do terreno ali próximo ao número 2823, para que possa dar uma limpada ali, pelo menos na calçada, né, que não tem mais calçada porque o mato tomou conta. Mato que eu digo é árvores, não é mato leve, são árvores. Também estou encaminhando um pedido à Secretaria de Obras, que refaça uma calçada em frente à residência 207, na David Canabarro, Santa Terezinha. Lá o morador fez sua calçada, daí a secretaria foi lá consertar um cano, faz meses já, e uma calçada bonita que tinha lá, que o morador espera por um conserto da prefeitura, que pertence à prefeitura. Também um conserto de um buraco na rua Francisco Alves, 636, no bairro Ideal, que também quebrou um cano lá em frente a uma residência, e penso que a Secretaria de Obras possa fazer um naquela... 15 segundos aí, vereador. 15 segundos para encerrar. Estou encerrando. Agradeço pelo tempo dispensado e até a próxima semana. Uma boa semana a todos.